Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Cast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um Elo Perdido do Cacilda. Hoje voltamos com um episódio muito pedido para que nós continuássemos esta série de programas e atendendo aos pedidos. O cacete, atendemos o caramba, né? Porque a gente gosta pra caralho do tema, então por isso que a gente vai fazer. Este que vos fala é Manuel Calaveira, está comigo aqui o Brunão. E aí, galera, beleza? E, cara, Doctor Who, a segunda temporada foi uma série que me voltou a ter a cabeça explodida enquanto eu assistia um episódio. Cara, eu tava assistindo o episódio e falei... Tá comigo aqui também o Vinícius. Vinícius, qual é o nome do teu site mesmo, querido? Que eu esqueci. É o velhaonda.wordpress.com. É sobre cinema no geral, mas eu tenho uma pequena sessão assim reservada pra Doctor Who, porque pra mim tá nível de cinema. É vida, né, velho? É vida. É vida, né? Vinícius é um amigo nosso e tá aqui hoje pra falar sobre Doctor Who, então somos só apenas nós três, internéticos. Nossa. O Miotti é um covarde, não quis. O Miotti é um covarde, ele é preguiçoso, ele é burro, ele não entendeu nada. Então, isso, né, limitado, que só uma porra. Ele não gostou da série? Não. Mas eu não tinha certeza que ele não ia gostar, velho. Eu tinha lá entender isso aqui. Que isso? Eu não falei isso. O Miotti é inteligente. Bom, brincadeira, da parte. O problema é que o Miotti, ele não entrou, não embarcou na Tardes, né, velho? É, não entrou na Tardes, não foi da vibe dele. E estaria aqui conosco também o nosso querido Lucas Amura. E ele ainda tá dentro do coração. Pilotando a Tardes, ele tá pilotando a Tardes, exatamente. Nós voltamos logo após os recados do Jaiminho, interneticos, então não desgruda daí que o programa putz grila, meu irmão. Alonzi! É, você não sabe fazer, não. É, não sei. Eu sou de Olha o cabelo! Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. E voltamos com mais um Recados do Jaiminho, Miotti. Cadê o Calaveira? Cadê o Calaveira? Eu não tô no programa e o Calaveira não tá aqui. Pois é, rapaz, essa internet de meu Deus dará, né, velho? Eita, Lelê. Mas o tempo não para, vamos embora, né, Miotti? Vambora. Nova camiseta Jurassic Cast Wear, cara. Olha só, a gente falou que a gente ia lançar novas camisetas esse ano e estamos cumprindo, né, Miotti? E várias camisetas, né? Cada mês tá saindo uma ainda. Além dessa que tá sendo lançada hoje, muitas outras virão pela frente, hein? Então, por favor, prepare seu bolso. Todo mês você reserva aí um dinheirinho pra comprar uma camiseta por mês e fazer os dinossauros aqui mais felizes, né? Não, com certeza. Qual é o lançamento desse novo programa, Miotti? É uma camiseta inspirada na série Doctor Who. Exatamente, cara. Olha só, com um desenho, um design da nossa querida Yasmin. Veio aí trazendo sua expertise. Trouxe aí pra gente uma ajuda muito boa. E, cara, a camiseta do Doctor Who tem a Tardes estilizada com o D e o W da logo do Doutor e mais umas palavras que definem o Doutor, né? Cara, o design da camiseta ficou incrível. Pra mim já é uma das melhores camisetas do Jurassic Cast. E se você é fã de Doctor Who e não tem essa camiseta, cara, e não comprar essa camiseta, velho, se interna, cara, porque você é maluco. What the future holds after a hurricane. Além disso, temos outras camisetas, né, Miotti? Não vamos esquecer das nossas camisetas. A volta da DeLorean não é Belina. Voltou agora no programa passado, né? Ela voltou. Além da do Dino também, que tinha voltado no programa anterior. A do Dino, que tá excelente também. E as nossas antigas lá, Italian Stallion, Save Ferries. Da logo. Gente, ó, tem muita camiseta pra vocês comprarem. Em breve teremos novos produtos. Mas, cara, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, mete a mão no bolso aí e vamos comprar a camiseta. Estamos lançando pra vocês. Vocês pediram, tá aí. Agora é com vocês. Lembrando, pessoal, nosso evento na Livraria Cultura, rapaz. Vai ser no dia 13 de abril, no sábado, às 18 horas. O que que nós vamos falar lá, Miotti? Vamos falar sobre Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos, a terceira temporada tá aí com todo o gás de volta, né? É, voltou agora dia 31. Muito obrigado que voltou, porque eu já não aguentava mais Walking Dead, já fiquei pé da vida com Walking Dead, o final foi uma porcaria. Foi mesmo, né? Nem me fala, nem, Miotti, não me fala, Miotti, eu não quero me irritar. Querendo ver, não sei se eu vou ver, vamos ver. Não, agora lê o quadrinho só, que é o que presta, porque putz grila. Mas enfim, Guerra dos Tronos na Livraria Cultura, vai estar lá eu, vai estar lá o Calaveira. Miotti, você vai estar lá? Vou estar lá. Vamos ver, eu sei nada de Guerra dos Tronos, né? Mas eu posso estar lá pra fazer alguma coisa. Fazer uma filmada também, né? Pra quem sabe, a gente filma aí. Isso, vamos, de repente a gente vai filmar. A gente vai ter brindes pra distribuir. Inclusive, a Livraria Cultura já separou. Cara, olha, vou te falar que é um mega brinde. Um box dos livros do Guerra dos Tronos e o primeiro volume separado, cara, do Guerra dos Tronos. Cara, se você gosta dos livros, se você gosta da série, se você quer saber mais, se você quer ver a gente, teve gente que disse que vem de Goiânia pra ver a gente, meu. Tem outro que falou também que tá vindo sei da onde, só pra dar uma passada aqui, e aí falou, vou aproveitar e passar lá. Pô, muito bom, cara. Então, vem a Livraria Cultura do Casa Parque, que fica ali perto do Park Shopping, né? 18 horas, dia 13 de abril, Guerra dos Tronos, Miotti. Se você não assistiu a primeira e segunda temporada do Doctor Who, vai ter spoiler, hein? Eu recomendo que você assista a série primeiro, pelo menos a primeira e segunda temporada. Antes de nós começarmos propriamente dito, nós já fizemos um programa sobre Doctor Who, né, Brunão? Exatamente, fizemos o Elo Perdido número 10, que o link tá aí no post. Isso, que é a introdução ao universo Who. Então, por exemplo, vocês vão escutar a gente falando, nós falando sobre termos do tipo regeneração, TARDIS, cabine telefônica, companions. Nós não vamos explicar mais esses termos, porque nós já explicamos. Nós já apresentamos a vocês todo o universo Who lá nesse episódio número 10. Isso. Então, você que tá caindo de paraquedas aí, quer saber sobre o universo, quer saber sobre a enciclopédia do universo Who, baixe o programa número do nosso Elo Perdido número 10, que você vai ter todas as informações, e aí você volta pra cá, que vai ficar mais fácil o entendimento e o papo, você vai curtir mais, né, não? Exatamente. Lembrando que esse episódio aqui vão reunir a primeira e a segunda temporadas, né? Isso. Então seria mais interessante ouvir esse programa se você já viu a primeira e a segunda temporada. Então, assim, se você nunca assistiu Doctor Who, vai lá, escuta o Elo Perdido 10, vai assistir a primeira e segunda temporada e depois volta pra esse programa aqui. É bom que as temporadas do Doctor Who são sempre curtinhas, são 13 episódios, uma coisa. Sim, 12, 13 episódios. Isso. É. Então, cara, dá pra você assistir rápido, de uma talagada só, sentar e colocar a gente pra falar aqui sobre a primeira e a segunda temporada. Isso, vem com a gente que tá gostoso. Entra na tarde e vambora. 2005 nós tivemos o recomeço da série. Então nós temos o nosso primeiro doutor, o Christopher Eccleston, que é o nomezinho, né? É, na verdade vamos brigar com você porque ele não é o primeiro doutor, né? Da de 2005 ele é. É, ele é considerado o décimo doutor, né? É, não. O nono doutor, né? A nona encarnação do doutor, mas ele, desde a retomada, digamos assim, o novo Doctor Who, né? Se fosse nos Estados Unidos, era The New Doctor Who. E, e aí, em 2005, o Christopher Eccleston foi quem foi escolhido para ser o cara que ia trazer o Doctor Who de volta, né? Para as telas dos ingleses e do mundo. O próprio Eccleston foi uma tentativa muito bem feita, inclusive por parte dos produtores, de estar renovando a série. Porque o Eccleston ele foi o, vamos colocar assim, o primeiro doutor mais moderno que a série teve, não é? Sim, a partir do Eccleston eles têm uma roupagem um pouco mais jovem, todos eles. E você vê isso até no figurino, ele usa um casaco de couro, os outros eles usavam ternos, sobretudos. Um aipo, né, velho? Aipo. O Christopher Eccleston tem uma cara de roqueiro, né, bicho? Ele usa... Ele parece que saiu do Oasis, né, velho? Direto pra tarde. Ele parece que saiu do Dois Canos, como é que é? Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Isso, sim, ele tem uma cara de submundo de Londres, né? Tem, velho. Ele tem a cara. E é feio pra caralho, né, velho? Olha, cara, tá aí uma coisa que eu acho maneira na televisão inglesa, né, velho? Eles não estão preocupados se o cara ele é bonito. Estão preocupados se o cara é bom ator, velho. O cara é protagonista da série. Né? Ó, vamos escolher o protagonista da série. Ó, tem esse aqui que é bonitinho, tem esse aqui que é gatinho, tem esse aqui que tem 50 mil fãs, e tem esse aqui que é bom ator. Não, pega esse aqui que é bom ator. Tá, mas ele é feio pra caralho, foda-se, ele é bom ator. Cara, eu não sei aonde que a natureza quis dar uma sacaneada com os ingleses, porque eu nunca vi uma nação pra ter uma reunião de gente feia. É, cara, até a coitada da Rose é feinha, né? Pai, a Bruna surfistinha. A Rose, velho. Então nós temos no primeiro episódio de Doctor Who dessa nova geração uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi numa produção mundial, sinceramente. É vergonhoso, cara. É feio, é triste. Sabe o que me lembra, cara? Ah, o quê? Me lembra um episódio assim que tinha ficado no fundo do baú do seriado do Batman dos anos 60. Do Adam West, né, velho? É, velho, porque, porra, os inimigos, cara, são manequins, velho. É uma loucura do caralho, né? Mas com um pouquinho de computação gráfica. É, com um pouquinho de computação gráfica. Um pouquinho mesmo. É bem um pouquinho mesmo. A textura do plástico estica, aí dá pra começar a ver pixel na textura. É, mas o que eu acho que vale a pena a gente dizer aqui é o seguinte: olha, isso foi assim, foi feito desse jeito, mas não importa como ele é feito, né? O que importa é a história. Precisava até ser meio fraquinho o desafio do começo, do primeiro episódio, porque ele tinha que trazer de volta toda a baila, toda a mitologia do Doctor Who. O cara vai ter que explicar de novo o que é a TARDIS, o que é um Doctor. E no primeiro episódio ele já entra com tanto de informação que se o desafio dele, se o inimigo dele fosse uma coisa muito elaborada, ia se perder, né? Ia ficar assim, ah, ok, não entendi porra nenhuma. Com certeza. Se fosse o Dalek de cara, muita gente não ia conseguir acompanhar o episódio. 99% das pessoas que assistem esse episódio não gostam. E eu gostei. Eu gostei. Eu vou explicar o motivo pra vocês. Eu sou fruto de lixo americano, tá? Eu nasci nos anos 80, então tudo que eu tinha acesso era enlatado, retardado dos Estados Unidos. Então era, a gente cultuava Caras e Caretas, a gente cultuava Primo Cruzado, como coisas, obras incríveis e tal. Não tô nem entrando no mérito se é bom ou não, porque eu, sinceramente, eu não lembro muito. Mas, tipo assim, Super Vic, ó, meu Deus, que coisa incrível. Então a gente não, eu não tinha contato com essas séries, e até hoje a gente tem uma inundação de séries, de séries americanas dentro da televisão brasileira, do tipo, ah, cara, é mais importante a aparência e o close e os peitos, né, da atriz principal do que a história em si, como por exemplo o que você tava falando aí, Brunão. Aí a gente tem coisas ridículas, como por exemplo Smallville, que eu não sei como que aquela merda durou quase 12 anos. São 10 anos. Pois é, 10 anos, aquela coisa pra... Cara, na boa, sinceramente, olha, você que gosta, tá? Isso é uma opinião minha. Você não precisa querer fazer macumba pra minha família. Você não precisa botar o meu nome na boca do sapo. Mas, cara, eu acho Smallville uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. É malhação com superpoderes. Aliás, nem superpoderes. Nem superpoderes são, cara. É um cara que corre rápido. Porque levaram 10 anos pro filho da puta voar. 10 anos. É, pois é. Entendeu? Eu nunca vi uma coisa tão enrolada. Enfim. É aí Thorston's Creek sem voar, né? Véio? Isso, e sem a mulher do Tom Cruise também, que, pelo amor de Deus, a mulher é a cura do câncer também, né? Não, mas ainda bem, né? Mas, ainda... mas ela tem uns peitos lindos, velho. Não, mas a Kristen Kruk é mais bonitinha. A japonesinha lá. Pois é. Mas enfim, voltando ao Doctor Who. Então, quando eu assisti esse primeiro episódio, ele falava sobre o quê? Realmente é uma invasão alienígena de manequins de plástico. Olha só a internet, olha como é que funciona. Só que como a gente tá... Só que nada disso importa. Exatamente. Porque, na verdade, pro que o episódio serve? O episódio serve pra você conhecer a Rose e conhecer o Doutor. É isso. O perigo ali, aquela merda que tá acontecendo, tanto faz, cara. É qualquer coisa, entendeu? Tanto é qualquer coisa que Neguinho falou. Qual seria a coisa mais estúpida pra colocar? Manequins andantes, pronto, vai ser isso. Tanto é que a gente vê a história do ponto de vista da Rose. Eles fizeram um negócio bem inteligente nisso. Exato. Vamos retomar o Doutor, mas tem gente que não conhece ele. Então vamos colocar uma garota normal e do ponto de vista dela a gente vai começar a conhecer esse cara maluco. Eu acho assim, normal não, né? Porque a Rose Tyler, interpretada pela nossa querida Pepper, como é que é o nome dela? Billie Piper. Ela não é uma garota normal. Na verdade, eu acho que ela é tipo abaixo do normal, porque a gente tem que levar em consideração que a Rose, ela é tipo uma aqui, entre aspas, favelada. Ela é caixa de sei lá, caixa de loja, é atendente de loja, a mãe é uma encostada do caralho, ela mora tipo como se fosse numa coab. É verdade. Ela não tem conhecimento, ela é assim, ela é retardada, ela é tipo assim, ela é ilimitada, a mãe é opressiva. Isso é muito legal, que eu não sei se vocês perceberam no roteiro, a relação da Rose com a mãe dela é bastante opressiva. A mãe dela maltrata ela, sempre tenta manter ela pra baixo. Dá umas esculachadas. Dá umas esculachadas desnecessárias e a garota fica meio retardadona e tal. E a discrepância entre o Eccleston, que é o doutor, e a Rose, cara, é absurda. Porque ao mesmo tempo que a Rose é apática, é praticamente o reflexo do cidadão britânico médio, o doutor é aquela potência. Então ele já chega abalando, né, cara? E o que eu acho interessante é que esse episódio, ele segue a linha ali da jornada do herói, né? O herói, né, que tá no seu mundo comum, no caso a Rose, tá no seu mundo comum, né, na sua vidinha, de repente acontece uma coisa, vem um mestre, que no caso seria o doutor, né, pra mudar a vida dela, e aí tem o chamado, e primeiro ela rejeita, ela corre, depois ele volta o chamado. Então assim, a estrutura é todinha da jornada do herói, entendeu? Exatamente. Nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito, cara. Pois é, exatamente. Então assim, eu acho bacana que eles usaram essa estrutura de roteiro pra poder fazer o trem andar. Que a primeira e a segunda temporada fecham o ciclo da Rose. Sim. Né? Quando a Rose sai, a segunda temporada acaba. Eu, pelo menos, assistindo a primeira e a segunda temporada, eu sempre tinha certeza, cara, ele vai dar conta, velho. Né? Assim, fosse isso até hoje. Fosse, cara, fosse o que fosse, eu falava assim, isso aí ele vai tirar da cachola aí rapidinho alguma coisa, sacou? E eu ficava assim, caraca. E em todo episódio realmente era uma coisa assim. E sempre, no final, acabava que quem ajudava ele a chegar a uma solução era a Companion. Sim, é verdade. A Companion, a Rose, né? Ela, dentro da simplicidade dela, ela humaniza o doutor, né? Isso. Eu acho que ela dá uma perspectiva pra ele que ele não tinha há muito tempo. Sim, é muito bom isso. Exatamente. Né? Isso é uma dinâmica muito legal que essa série tem, que nenhuma outra tem. Não, exatamente. É uma coisa impressionante. Uhum. A questão dos companheiros, a simetria que existe entre o personagem principal e os secundários, cara, é uma coisa absurda. A experiência que eles conseguem trocar. Porque ao mesmo tempo você tem a grandiosidade do doutor, que é aquela coisa, aquele dínamo, né? Aquela coisa absurda, como o Bruno tá falando. E você tem a simplicidade de um medíocre humana. E eles se completam de uma forma tão bacana, de uma forma tão, tão assim, sei lá, orgânica, que é difícil explicar isso, né, cara? É o que eu mais gosto na série, na verdade, é isso. O Doutor é essa potência, um ser imortal, que é incrivelmente sábio, que entende tudo, sobre tudo que existe hoje em dia, até a nossa história futura ele já sabe, e por algum motivo ele tá sempre do lado dos humanos, ele não tá do lado de nenhum outro tipo de alienígena, ele tá protegendo a gente. E por quê? Aí ele tá sempre dando essas pequenas mensagens, sabe? Vocês têm esse poder que eu admiro muito. Eu acho ele isso... é um amante da raça humana, né, cara? Sim. Isso é muito legal. Não, o que eu acho interessante, assim, é uma coisa que me atrapalhou um pouco no começo, isso realmente. Não enxergar ele como um humano, porque ele tem forma humana, né? É, ele tem dois corações, é o que difere dele de um humano. É, pois é, mas a gente não tá vendo o tempo todo, né? Não. É. Então acaba que a gente fica assim, pô, o cara é humano e tá falando isso. E assim, demora um pouco pra se acostumar com isso. Né? É claro que de repente, às vezes escolheram até o Christopher Eccleston porque ele é tão feio, parece um alienígena, né? Então... Mas cara, ele é de um talento. Esse, é isso que eu fico impressionado com essa porra desses atores. O Eccleston é um cara talentoso. Se você olha a internet, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, o Eccleston, ele já fez, olha só, alguns dos papéis que ele já fez. Ele foi o vilão do G.I. Joe, de 2009. Isso, verdade. Ele participou dos Os Outros, com a Nicole Kidman. Isso. Ele participou de Elizabeth. É, ele vai ser agora o novo vilão do próximo filme do Thor, o Mundo Sombrio, que tá o título provisório. E fez uma porrada de filme pra televisão ele também. Heroes. Ele fez Heroes. Fez Heroes fez também. Heroes, é. Eu já vi ele interpretando o John Lennon já. Eu vejo a dinâmica dos dois muito como, tipo assim, sabe aquele cara mega empolgado? Com uma que, sei lá, com uma coisa muito foda que tá doido pra mostrar pra uma criança. É mais ou menos a gente, Bruno, que a gente é pai. A gente, sei lá, comprou um videogame novo e quer mostrar pros nossos filhos. É verdade. Chega é assim, olha só, olha que legal, filho, o que isso aqui faz? Olha só que legal. Cara, ele é mega empolgado mostrando as coisas pra Rose. É verdade. E ela se empolga com as coisas também, o que é legal. Né, porque tem que ter essa dinâmica, né? Porque não adianta você estar empolgado mostrando uma coisa pra pessoa e a pessoa tá encostada no canto, né? É por isso que ele tem que escolher sempre os companheiros específicos, né? Porque que nem aquele Mickey, o namorado lá, idiota da Rose, ele não quer viajar no tempo com ela. Aquele ali é o ser humano que não quer mudar, velho. É um medíocre que se agarra à mediocridade. Sim. Entendeu? Enquanto a própria Rose passa, sei lá, 1, 2, 3 episódios com aquela mesma coisa. Ah, não, eu quero voltar. Ah, não, eu quero voltar, porque tem minha mãe e tal. Tanto que o doutor vira pra ela e fala, toma essa porra desse celular, faz um ziriguidum lá no celular. Falou, você pode ligar de qualquer época, de qualquer lugar do espaço, você consegue ligar do celular. Nunca vai pagar nada por isso, né? Olha que alegria. Que operador é essa, né, velho? A TIM, eu tenho certeza que não é. Dá desconto total. É. Tarde, desconto total. Tarde, como é que é? Tardes mais você, né? Como é que é? Tarde. Tarde sem fronteira. Tarde sem fronteira. É azulzinha, é azulzinha. Aí a gente tem o primeiro episódio, que é aquela coisa patética, que eu particularmente gostei. Eu tava falando, inclusive, o motivo que eu gostei. Cara, é como eu tava dizendo, né? Aquela questão dos enlatados americanos e tal. E aí o que que eu vejo quando eu assisto o primeiro episódio do Doctor Who? Eu vejo uma atuação muito boa, não é fantástica, mas é uma atuação muito boa do Christopher Eccleston. Eu vejo uma atuação decente da Piper. E cara, eu vejo uma coisa que eu nunca tinha visto, acho que foi isso que me chamou tanta atenção, já no primeiro episódio, que foi uma explicação que não é rasa, sabe? Não é uma coisa simplesmente medíocre, como essas idiotices que a gente tá acostumado a ver. A história é idiota pra caralho, de internet, tipo, são manequins vivos, são pessoas com latex amarelo no corpo, tá? Pra vocês entenderem, é exatamente isso, cor de mostarda. Exatamente isso. Só que a Rose vira pra ele e fala assim, mas peraí, uma invasão alienígena de manequins? Aí ele fala, não, na verdade existe uma mente, uma entidade que controla esses manequins. Mas o plástico também quer estar vivo. Aí ela, como assim o plástico quer estar vivo? Aí ele falou assim, olha, todos os objetos, todas as coisas emitem uma energia, emitem uma radiação, uma energia. E essa energia quer dizer, ela quer existir. Por que você acha que isso é um privilégio seu? É, isso é muito legal. Cara, eu olhei... Velho, no primeiro episódio, na hora que eu olhei assim, eu... Caralho, velho, que foda, moleque, caralho! Quem que escreveu isso? O segundo episódio, eu tava assistindo o primeiro, né? Assisti, beleza, achei o plot bacana de um viajante de espaço e tempo e tal, não sei o quê. A menininha que quer conhecer o mundo e tal. E aí, assim, eu falei, tá, beleza. Então, eles vão ficar viajando pra lá e pra cá na história. Foi o que eu pensei, né? Assim, ah, ok, eles vão começar a viajar na história. Tipo aquele... Tipo... Time Lords ou qual? Como é que é aquele... aquele era... Você lembra aquela série dos anos 80, que tinha um cara que tinha um relógio? Isso, esse mesmo. Eu achei que ia ser uma pegada dessa, sacou? Vi o cara viajando no tempo, encontrando fatos históricos, e aí... É, tendo que fazer alguma merdinha e tal, não sei o que. Achei que ia ficar nisso. O segundo episódio, o cara me leva a Rose, velho, pro fim do mundo, cara. Ah, isso é muito foda, né, velho? É muito bom. Não, aqui, ó, nós vamos assistir o fim do mundo. Não, e ela vira e fala assim: poxa, a gente tá numa nave espacial, eu quero ver alienígenas, e a gente só fica perambulando pela Terra. Aí ele, ah, é? Então tá bom, peraí. Aí ela, onde nós estamos? Ele, bem-vindo, Rose Tyler, ao fim do mundo. Ela, o quê? Isso sim, era o fim do sistema solar já. Isso era, sei lá. É, o sol ia explodir e engolir a Terra. 5 milhões de anos no futuro, uma coisa assim, né? O sol já tá virando supernova. 5 bilhões, cara. 5 bilhões de anos no futuro, as árvores, velho. Já tinham criado consciência, cara. O que eu acho mais legal é que, assim, é um evento, né? E aí, assim, uhum. É realmente um evento, o fim do mundo. Se você parar pra pensar, puta, é o fim do mundo, caralho. E aí, velho, tem nego que vai assistir. Neguinho se reúne na plataforma pra assistir o espetáculo do fim do mundo, cara. Velho, isso é muito, Guia do Mochileiro das Galáxias, velho. Então, assim, o que eu acho é que a partir daí é que eu falei, cara, eles podem fazer o que quiserem com essa série. Uhum. Eles podem fazer qualquer coisa. E aí ele começa com uma história que eu acho que é interessante a gente entrar nela já, que é o tal do Bad Wolf. Toda temporada do Doctor Who existe os plots secundários e um plot principal que permeia toda a temporada. Ele só é explicado... Às vezes ele é explicado no final da temporada e às vezes ele vai adentro outras temporadas também. A partir de 2005 é o ciclo fechado por temporada. Só em 2009, eu acho, com o Matt Smith, que começa a ter ciclos que vão passando de temporada para temporada. Sim. O que eu acho legal do negócio do Bad Wolf é que, assim, no você vai assistindo e lá ele cita alguma parada do negócio do Bad Wolf. Uhum. E é, assim, muito de leve. Mas muito de leve mesmo. Você não dá atenção nenhuma. Você não dá atenção nenhuma. Não faz parte do episódio que você tá assistindo. Ah, não sei o que lá, Bad Wolf. E aí você continua assistindo e tal. E por que foi Bad Wolf? Foda-se. Né? E aí você vai continuar assistindo daqui a pouco, velho. No final, quando você chega lá na frente e tem a parada lá do Bad Wolf, você fica... Caralho, velho! É a parada que os caras mencionaram lá no começo. Como é que pode, não sei o que. E você fica... Caraca e tal... Cara, isso é muito bom, velho. Isso é muito bem feito. Agora vem cá, eu sou o único de nós três aqui que acho que o doutor chavecando uma árvore foi escroto. É meio esquisito, né, velho? É estranho. Foi meio bizarro. Primeiro que aquela maquiagem tá terrível. O latex tá soltando da atriz todinha. Velho, aquilo ali tá muito baile de fantasia do Scala, não tá, não? Aquilo tá muito os Trapalhões e o Mágico de Oroz, velho. Aquilo ali, sério, faltou só entrar o Clóvis Bornai vestido de... Você lembra uns desfiles que tinha na Manchete, que eram uns desfiles de fantasia? Lembro, era o baile do Scala e o Scala gay. É, pois é, então, o baile do Scala... De fantasia é aquilo ali, velho. Era feio, né, velho? Era terrível aquilo ali. Ô, cara, ô pai, por quê, né? Eu vi aquilo, cara. Pois é. Não, mas é por aí mesmo. Mas mesmo assim, aí eu acho muito legal do que a gente já vê na primeira temporada, aquela coisa dos roteiristas do Doctor Who, eles colocarem temas, como é que eu vou dizer, críticas sociais, mas sem que ficar aquela coisa Capitão Planeta. Sabe, aquela coisa assim, criança, se você poluir os rios, amanhã você não terá água potável para beber. Sem ficar moralista. Sem ficar moralista, idiota. Internéticos, olha só, nós estamos há 2 milhões de anos no futuro, beleza? O mundo tá acabando, a Rose Tyler tá toda depressiva, porque ela tá tendo. Ela tá começando a pensar. A mediocridade dela tá começando a sair. Ela tá numa máquina do tempo, mas ela tá triste porque o mundo tá acabando. Uhum, a gente tem esse cenário. E aí nós temos a apresentação do último ser humano existente, o último ser humano puro, porque o ser humano, ele ganhou o universo, e ele foi meio que se misturando com outras raças, então não existe mais aquele ser humano puro. Ele se misturou com outras civilizações e tal, então ficou aquela zona do caralho. Mas aí a gente é apresentado ainda nesse episódio ao último ser humano, o ser humano puro, que é uma humana. É o Michael Jackson, né, velho? Cara, Brunão, por favor. Michael Jackson, a décima, né, potência. Brunão, por favor, porque quem é não importa, mas como é esta última humana, velho? Cara, é uma pele esticada com, tipo, 2 olhos e uma boca, e ela fica mó, e ela se acha pra caralho, ela fica falando, eu sou foda, não sei o quê. Ela fica com dó da Rose, poxa, isso, você... E ela, fica pedindo pra ser molhada toda hora, né? É com ácido, né, velho, pra hidratar, né? Me hidrate, não sei o quê. Exatamente. Cara, me deu um nojo do caralho. Tá muito cara, nojo. Eu achei aquilo de uma genialidade. É gênio, cara. É porque assim, o ser humano virou uma merda, né, velho? Virou, velho. Estica daqui, estica dali. Você vê, hoje em dia, o sonho das menininhas é botar silicone. Pra quê, velho? A garota tem as oito e um par de peitos lindos. Pois é. E é uma crítica velada, né? Uma crítica. Velada não. É uma crítica explícita, mas sem ficar moralista, é isso que eu falei, né? Sim. Eu acho que. Né, ele não fica forçado, ele não fica forçando, olha só, estou. Ele não tá dizendo, olha como a série é cult, olha como eu estou defendendo uma bandeira, olha só como eu estou passando uma moralidade para as pessoas. Não. Simplesmente é porque é. Cara, ele coisa... dá uma agulhada, né? Tipo assim, uma fletada. Pronto, aqui, ó. Só isso aqui. Agora pensa sobre isso. E você pensa, exatamente. Você que bota a sua cabeça pra funcionar, entendeu? Esses elementos, como por exemplo, a humana que virou um pedaço de pele, eles vão sendo colocados... Pro espectador, que pro espectador ir refletindo, que é como você falou aí, né, Vinícius? A gente meio que vai evoluindo, né? Sim. Junto com a série. A nossa maneira de pensar vai evoluindo junto com a série. Cara, que porra é essa, né, velho? Os caras botam pra cachorro pra funcionar mesmo. É dessa, velho. Que uma porra de uma série vai te deixando mais inteligente? Que porra é essa? É muito estranho. Gente, nós estamos falando de um episódio. Esse que a gente tá falando é o segundo episódio da primeira, da nova temporada. Cara, em que a maquiagem da atriz tá soltando. Isso, é aquele negócio do... Assim, não importa como eu tô te mostrando isso. O que importa é o que. O que importa é o conteúdo, né? Sim, é a mensagem. É a mensagem. E isso é Doctor Who, cara. Uhum. Nossa, que demais, né, velho? Uhum. Eu gosto. Principalmente nessa primeira temporada, né? Porque eles estavam sem dinheiro, então a câmera era de plástico, eles não tinham fotografia bonita. Tudo chroma key ali, né, cara? É, e o chroma key mal feito. Nossa, até pelo menos a Terra explodindo ficou legal. Sim. É legal que ninguém assiste, né? Porque acontecem os eventos lá e tal. É. Aí a Rose fica toda triste, ela, poxa, a Terra explodiu e ninguém viu. Pois é, mas isso é outra coisa pra você pensar. Isso é filosofia pura. Sim. Ninguém vai estar lá pra ver essa porra explodir, velho. Uhum. Será que ela vai explodir mesmo, né, gente? Será que vai explodir mesmo? E importa se ela explodiu ou não? Qual a importância? Toda a história que rolou lá ou, tipo, as pessoas que estão aqui em perigo agora? Porra, velho, caralho, isso é muito foda, velho. Isso é muito bom. Não, tem o questionamento da Rose é muito bom, que ela pergunta pra ele assim, mas cadê os humanos? Eles estão por aí, pelo universo. Isso, já foram. Povoando planetas, se misturando com outras raças, estão por aí. Dane-se Terra, né, cara? A Terra virou uma reserva natural, não foi? Ele conta que não tinha mais nada na Terra, nem vida lá. O planeta não conseguia mais gerar vida. Uhum. Os animais saíram... Ele falou assim, teve a migração das árvores. Aí tem uma árvore atrás dele, velho. Isso, a árvore ganhou vida pra poder... A árvore evoluiu, né, cara? A árvore evoluiu, a árvore... 5 bilhões de anos pode, né? Dá pra gente pensar que dá. Né? Eu acho genial dessa personagem da árvore, que ela chega e dá um presente pra ele, e ele não tá preparado. E aí ele responde, eu vou dar pra você o ar dos meus pulmões. E ele sopra na cara dela, e ela aceita aquele ar com tanta gratidão. Ah, ela goza, ela goza. Ela fica molhadinha. Ela fica, nossa, ela sai safe, né? Enfim, nós avançamos na série, e aonde nós vamos parar agora? Ah, cara, eu acho que a gente tem que falar... dos Daleks, né? Aquele episódio foi na hora que, tipo, eu virei e falei assim, beleza, tranquilo, virei fã, ok, ok, mais foi. Isso pra mim. Shut up and take my money. Porque, cara, ali o Christopher Eccleston deu um show de atuação. Sim, é verdade. Todo mundo naquele episódio, com exceção do carinha lá coleciona, aquele cara tá muito ruim, mas o Eccleston e a Rose... Conta pra gente como é que é essa apresentação. Aliás, conta pra gente como é que desenrola. Bom, o Doutor e a Rose estão viajando na existência e recebem um sinal de socorro. Eles param pra verificar o que tá acontecendo e vão parar num museu na Terra em 2012, por sinal. Eles chegam no meio de um museu sobre coisas alienígenas. E ninguém na Terra sabe o que são os alienígenas. E à medida que eles vão investigando, eles descobrem que tem um cara que é rico. Aparentemente o cara inventou a internet. E ele coleciona artefatos alienígenas. Cara, isso é verdade, né, velho? O cara inventou a internet. É. Aí o cara, você não pode encontrar na internet, porque não, ela é minha. É muito bom esse episódio, esse contexto é interessante. Cara, o cara não é rico, ele é tipo dono da internet, velho. É, ele é o dono da internet. Ele fala que tem um alienígena que eles capturaram, que caiu de algum lugar e tá pedindo socorro há não sei quantos anos. E que talvez o doutor pudesse ajudar ele, né? Quando o doutor vai em encontro com o alienígena... Acho que eles acham que é um artefato, não é? Ou eles sabem que é um alienígena vivo? Não, eles ficam tentando comunicar com ele e ele tá sempre gritando de dor. Aí quando o doutor encontra, ele só encontra uma luzinha azul no canto escuro e ele fala... Oi, eu sou o doutor, eu vim aqui pra te ajudar. Esse pessoal não sabe o que faz, tá? Aí a resposta do bichinho é bem simples, assim... O doutor... Aquele doutor. Ah, é muito bom, né, cara? Fala, hello, I'm the doctor. The doctor. E o doutor, quando ele percebe que é um Dalek, ele não demora mais do que 2 segundos pra correr pra porta, desesperado. Me ajuda! Me tira daqui, socorro! Ah! E esse episódio é o 6º episódio, né? E até aí a gente já viu o doutor, cara, enfrentar... coisa pra caralho. Porque assim, ele já, porra, viu o fim do mundo, já enfrentou o nego lá no fim do mundo. O cara vai lá, enfrenta os fantasmas. O cara vai e, porra, ele volta pra Londres e Londres foi invadida por uma raça alienígena lá dos Livin, né? É. Que muita gente, inclusive, reclama muito desses 2 episódios, porque os bonecos são muito mal feitos dos Livin, né? Mas ele enfrentou aquilo na maior. É. Né? E aí, cara, quando ele encontra o Dalek e ele fica em desespero, você fica, caralho, esse Dalek é foda. Esse bicho Dalek, é foda. Um Dalek meio morto, né, velho? Isso. Assim, quando o doutor do Eccleston vê o Dalek, ele pira. Ele me tira daqui, como o Bruno tá falando. Ele apavora, ele parece assim, uma menininha. Mas aí ele percebe que o Dalek tá desativado, que o Dalek não tem energia. Cara, aí ele despeja um ódio em cima do Dalek. Vocês perceberam isso, velho? É. Exato. É. Mas como ele muda, né, cara? Cara, ele muda. Ele, então você não pode me fazer nada, seu Dalek maldito. Cara, é uma coisa assim, velho, mas ele joga um ódio pra aquele personagem que você fica instigado. Fala, caraca, velho, por que esse bicho tem tanta raiva desse saleiro? É, um saleiro gigante. Esse é um saleiro, velho. É, o que eu acho interessante é que depois a gente vai entender toda a história entre os Time Lords, né, e os Daleks, né. Dando continuidade, o Dalek se ativa e tal, né, aquela correria toda, mas aí vem o final do episódio. Que, tá boa, gente, eu não sei de vocês, mas ali eu chorei. Eu não sou um homem dado a chorar, não, sabe? Eu não sou um cara muito fiado, não. Sabe, um sentimentaloide bobo. Eu não sou, não, de verdade. Mas, cara, eu achei de uma... Sério, assim, sabe, de uma profundidade aquela hora que o Dalek morre. É uma cena muito bonita mesmo, tocante, sim, né? Ela é tocante até porque eu fiquei, assim, muito tocado por causa... da qualidade do episódio. Uhum. Né? Porque, cara, ali é como eu falei, eu já tava gostando muito, muito fã da série, mas ali se consagrou, cara. Os Daleks são uma raça alienígena que eles tinham o mesmo nível de avanço tecnológico dos Time Lords, que é a raça do Doutor. E eles decidiram um dia fazer uma evolução genética e alterar todos eles, e o que fez com que eles perdessem todas as emoções, com exceção do ódio, da vingança, da vontade de guerra, essas coisas. Eles acham o ódio e a raiva um sentimento bonito, eles veem uma pureza, uma coisa linda nisso. Então, naturalmente, eles têm que conquistar e matar tudo que não é Dalek, porque só os Daleks são bonitos. Porque os Daleks são ódio puro. E eles se alteraram tanto que eles viraram tipo umas lulazinhas pequenininhas, toquinhos ridículos assim. E eles precisam de uma armadura gigante pra conter eles. E essa armadura dá um poder absurdo pra eles. Eles eram humanoides, né? E eles foram se alterando geneticamente justamente pra chegar nessa perfeição bélica. E é o que o próprio Doutor fala nesse episódio. Ele falou, esse Dalek, desse jeito, ele pode destruir toda a raça humana. Por quê? A armadura dos bichos é impenetrável. A arma dos bichos é, sei lá... Não tem como se defender dela. Tem como se defender dela. E ele é implacável, ele não para. Ele é como se fosse um mini tanque de guerra. Ele vai andando, ele não para. Você não consegue parar um Dalek. Exterminate. Nossa. Exterminate. Vocês estão escutando aí agora os Dalek gritando, né, velho? E aí vem o... Enfim, né, o Doutor consegue dar um jeito e a armadura explode, expondo aquela massa gosmenta e cretina do Dalek. O que acontece é o seguinte, a Rose, sem querer, ativa o Dalek. E ele, tipo, meio que absorve um pouco do DNA humano. E aí ele fica sentimental. Uhum. E você vê um ser criado, desenvolvido geneticamente pra odiar e pra matar, de repente amando. E ele simplesmente não consegue lidar com isso. É, ele passa a viver em dor por causa disso. Isso, exatamente. Aí ele não consegue, cara. Ele pede pra ser morto. Uhum. Cara, isso é muito sinistro, né? Cara, é muito bizarro, gente. Bom. E a gente tá falando, tipo, de uma massinha que tá se balançando, uma coisa assim, entendeu? Uhum. É ridículo a massinha balançando assim. É, não, eu acho que é isso que, de repente, eu acho que falta pras pessoas entenderem mais do Doctor Who, assim, aceitarem mais o Doctor Who, sabe? É, eu tenho certeza de que muita gente deixou de assistir a série por conta, assim, é uma coisa... Eles estão falando de, sabe, um cara que tá pedindo pra morrer. E ao mesmo tempo, o cara que tá pedindo pra morrer é uma massinha nojenta, sabe? Sim, é um conflito, sabe? De assim, de você não conseguir, às vezes, se colocar no lugar do outro. E isso é a grande graça também, ficou? Porque o Dr. Who, quando ele tá te mostrando isso, na verdade, ele tá te desafiando a você se colocar no lugar de um outro ser, né, cara? É a gente, nascido desses lixo americano, cara, tendo que fazer esse tipo de pensamento filosófico, porque aquilo ali é filosofia pura. Uhum. Entendeu? Você pode botar até, inclusive, uma filosofia descartiana, penso logo existo. Ela mudou, a Rose mudou a concepção de existência do Dalek. Então aquele bonequinho nojento, cretino, que não tem graça nenhuma, que é mega mal feito, mas como o Brunão falou, não é o que eu estou mostrando, mas é como eu estou mostrando. Isso. Cara, aquilo ali é de uma pureza de pensamento, uma pureza, um roteiro construído tão, tão assim... Profundo, né, cara? Exatamente, que é apaixonante aquilo ali, cara. Eu fiquei apaixonado naquela cena. Aí ela falou assim, você teve coragem de matá-lo? Ele falou assim, crime seria se eu não fizesse. Aí ela fala, mas como assim? Ele falou, Rose, você não entende. O Dalek, ele é criado pra odiar do momento em que ele é constituído, até porque eles não se reproduzem mais, né? Eles meio que são eles são cultivados em laboratório. Foi do momento que ele cria consciência, a única coisa que ele conhece é o ódio e a vontade de matar. Colocar isso dentro dele, esse amor humano dentro dele, é praticamente fazer com que ele negue a própria existência. Isso é impossível pra ele. Cara, que profundo isso que eu falei agora, né? É muito bom também desse episódio. É que o doutor, ele tá com tanto ódio, tanto medo, que ele não pensa, ele só quer matar o Dalek. Ele não tá pensando em outra coisa, tem que matar esse Dalek. E aí, toda vez que ele começa a atacar o Dalek desse jeito, o Dalek começa a se comparar com ele. Você daria um bom Dalek, a gente tem muita coisa em comum. O teu pensamento não é diferente do nosso, você é implacável, você utiliza qualquer meio pra chegar aos seus fins. Uhum. E o doutor do Eccleston, ele é assim, né? Ele é mais duro, mais sério. Sim, mais duro, mais sério e mais implacável também, né, cara? Uhum. Mata, mata, tem que morrer, foda-se, é azar. É roqueiro, velho, é roqueiro, pô. Meu irmão, eu tô falando, velho, é dois canos fumegantes lá, o negócio. Isso, é, só falta ele... Ele até fala com sotaque ali dos caras lá do Brad Pitt lá, pô. Falta ele cuspir um dente alienígena. Isso, Snatch, né? Eu queria falar de um episódio aqui. Ah lá, manda. Ainda da primeira temporada, chamada Dia dos Pais. Esse episódio é incrível, cara. É a Rose querendo visitar o pai dela aqui na hora que ele morre. Cara, o doutor também tá, parece que tá de sacanagem, né, velho? Ele nunca assistiu De Volta ao Futuro, né, velho? Nem ele, nem ela. Porque puta merda. Na verdade, não é isso, mas continue. É, não, eu sei. No final, você entende que era outra coisa, né? Uhum. Mas na hora que você assiste, cara, você fala, porra, não é possível, não é possível que esses dois nunca assistiram De Volta ao Futuro, né? Porque o que que acontece? Eles voltam pro ano em que o pai da Rose foi atropelado, né? Pro local onde aconteceu o acidente, e a Rose, ela tá ali assistindo. Primeiro ela vê o pai morrer e depois ela pede de novo pra voltar, e o doutor, sei lá, ele tá de sacanagem, tá de brincadeira. E aí ele volta, e aí ela salva ele. Né? E aí quando ela faz isso, ela muda a história e acaba, digamos assim, criando uma brecha no espaço e no tempo, onde alguns demônios começam a aparecer, umas anomalias temporais, né, que tentam corrigir o que está errado. É como, né, se fosse uma espécie de guardiões do tempo, né? Isso. Assim. Uhum. Isso, eles é são muito, tipo, legal, cara. Eles estão coagulando o defeito temporal que a Rose criou. Isso. Ou seja, se a Rose não tivesse feito nada, nada tinha acontecido, né? Uhum. E aí quando ela aciona ali, faz a merda acontecer, começa o inferno na Terra, né, bicho? Esses demônios aí, cara, corrigindo as anomalias do tempo aí, caraca, velho. Ah, como sempre tem que anarquizar, né? Uhum. Isso. E eu achei esse episódio muito legal, inclusive, assim, eu já perdi um pai e sei a dor que é, né? Que é. Uhum. E me identifiquei muito nesse episódio com isso, lembrei do meu pai, chorei pra caramba. E Doctor Who faz isso, né, cara? E de uma maneira simples, de uma maneira sem ser forçada, sabe? Ele não, em nenhum momento ele para pra mostrar a Rose, sabe, chorando e tocar uma música. Ela não é piegas, sabe? A cena não é piegas. Ela acontece e ela transmite o sentimento e você sente aquilo. Uhum. E você se emociona ou não. Não tenta te manipular, né? Isso, exatamente, ela não tenta te manipular. A gente começa a ver a influência que a Rose, que o personagem da Rose tá exercendo no doutor. A Rose, ela pede pro doutor: eu quero visitar o meu pai na hora da morte, mas não é porque eu quero ver ele morrendo, é porque minha mãe me disse que quando ele morreu sozinho, não tinha ninguém do lado dele. Eu quero estar do lado dele quando ele morrer. Pois é. Quando ela chega lá e vê ele morrendo, ela fica chocada e não consegue fazer nada. E aí ela pede pra tentar ir de novo, ficar do lado do pai dela. Só que aí ela faz a cagada lá, salva o pai e desbalanceia todo o fluxo temporal. O legal desse episódio é que, assim, o doutor sabe qual que é a solução. Ele vê a solução lá para os 20 minutos de episódio. É isso aqui, ó. Tem um carro passando ali que não existe. O jeito de resolver isso aqui é colocar o pai dela na frente do carro. Ele vai morrer e tudo vai voltar ao normal. E o doutor não faz isso. Ele sabe o quanto isso vai fazer a Rose sofrer, e ele prefere deixar que a existência deixe de acontecer. Ele se deixa morrer para que a Rose não tenha que sofrer aquilo. Isso. Ele deixa, na verdade, ela fazer se tocar de que é isso que precisa acontecer. É, mas é uma manobra bem perigosa, né, cara? Não, sim, é perigosa pra caramba, mas esse é o doutor, né, cara? Ele tá aí pra isso, cara. Ele tá aí pra fazer os outros se evoluírem, não ele. Ele já, foda-se. Ele deixa que o humano tenha o poder maior, entendeu? O poder é da Rose, o poder é do pai dela. Porque o pai dela tem esse conflito. Eu nunca fui um bom pai. E agora eu tenho a opção de ser um bom pai e me sacrificar pra te salvar. Caraca, velho. Isso é muito maneiro. Cara, esse episódio é foda, né, velho? Cara, eu foda demais. Demais nesse episódio, velho. Você não tem noção. Ah, não, mas eu imaginei, cara. Mas eu sabia que tu ia gostar dessa série, Bruno. Tanto que eu falei pra você. Agradeço, inclusive, ao nosso querido Vivaco, que não pôde estar aqui hoje com a gente. Ele vinha gravar com a gente hoje, só que deu conflito de agenda. Mas quem gerou esse programa praticamente foi o Vivaco, que me apresentou o Doctor Who, ele conseguiu me vender, entre aspas, o Doctor Who, coisa que até então ninguém tinha conseguido, ou ninguém tinha, sei lá, né, que quis fazer. E eu mostrei pro Brunão, e aí foi essa loucura, né, cara? Que a gente tá aqui meio que babando um ovo pra um personagem de história de ficção científica que voa numa cabine telefônica. Eu tenho que dizer que também, assim, é mérito do Vivaco eu estar aqui escutando com vocês, porque se não fosse o programa que vocês gravaram, eu não teria assistido o Doctor Who. Olha aí. Ah, que é o décimo lá que você jogou? É mesmo, cara? Vocês fizeram aquele programa, eu falei, tem que ver essa série agora, né, cara? Eu tô viciado agora, não consigo parar de ver. Cara, ele entrega, tipo, a existência do espaço-tempo na mão da Rose. Ali a gente já pode dizer que a Rose tinha mudado pra caralho o doutor, né? Já, não, e ela mesma já tinha evoluído muito, né, cara? Sim, um faz o outro crescer. Os dois se completam bastante, vai. Por isso que eu ainda acho que a Rose Tyler é a minha companheira favorita. Final da primeira temporada, como nós falamos no início do programa, existe sempre um plot principal que permeia toda a série. Na primeira temporada, nós temos o enigma do Bad Wolf, né? Que nós viemos a descobrir depois que está intimamente ligado com a senhorita Rose Tyler. Em determinado ponto, os Daleks conseguiram retornar. Eu não lembro muito bem como é que é a explicação de por que os Daleks retornaram, mas eles estão em um ponto no futuro da humanidade, atrasando a humanidade, usando a humanidade para conseguir retornar como a espécie dominante e predadora que eles eram. E o Doutor e a Rose vão tentar alterar isso, tentar salvar o mundo dos Daleks. E vai ficando a situação crítica, cada vez pior, cada vez mais difícil de resolver, e de repente a Rose fica coada com a TARDIS, e ela abre o painel do coração da TARDIS. Porque ela já tinha visto isso acontecer, né? Sim. E ela absorve o poder da TARDIS de controle do espaço-tempo, né? Ela absorve a radiação da TARDIS, a vida da TARDIS. A Rose tem consciência existindo em todo o espaço, todo o tempo, todas as dimensões. Ela vira uma espécie de entidade. Cara, ela vira Deus. É, ela vira um tipo de Deus. E aí o que ela faz? Pra resolver toda a situação, ela espalha Bad Wolf através de todos os pontos importantes pra essa história, pra que ela e o Doutor normais possam resolver tudo. E ela salva o mundo, no final das contas, derrota os Daleks. É. Não, ela liquefaz os Daleks, né? É. Destrói os Daleks. Ela destrói a existência deles. Ela simplesmente apaga eles da existência. Sim. E aí vem uma cena muito legal, que é o Doutor tendo que absorver esse poder dela, né? Uhum. E vem uma fala muito importante dela também, que ele fala assim: Rose, abra mão desse poder. Aí ela vira pra ele e fala assim: como abrir mão disso? É. Aí ele: abra ou você vai morrer. Aí ele vai e absorve o poder da TARDIS e devolve ele pro corpo dele, devolve o poder da TARDIS pra própria espaçonave, né? Pra própria TARDIS. E é magnífico, né, cara? E aí a gente vê, de fato, a regeneração do Doutor, né? Sim, é o final da apresentação da série, né, eu acho. Pois é, o que eu acho legal é isso, assim, pra quem nunca tinha assistido a série original, eles deixam pro final da primeira temporada inserir um último elemento mitológico do Doutor, que é muito importante para a perpetuação da série, né? É como um recurso de roteiro de gancho para a próxima temporada. Porque eu não fazia ideia de que tinha essa história de que o cara se regenerava, né? E que quando o cara regenerava, mudava o ator, né? Uhum. E aí, cara, quando o cara muda de cara, eu falei assim: puta que me pariu, que porra é essa? Eu falei assim: como assim, velho? E ele, e ele tá morrendo, ele sabe que ele tá morrendo, né? O personagem do Eccleston. E ele fica naquele negócio assim, onde você quer ir? Quer conhecer Nova York? Ah, vamos conhecer Nova York, Nova York do futuro. E ela fica parada olhando pra ele assim, e ele fica meio agitado. É como se ele tivesse puto da vida, mas na verdade ele, né, é uma meio que uma fúria que ele tem. E ele começa meio que a sentir mal. Ela, o que, que você tem? Ele, tô morrendo. Ela, o quê? Falou, não, todas as células do meu corpo estão se explodindo. Ela, como assim? Ele falou, não, eu precisei tirar a tarde de dentro de você e tal, não sei o quê. Ele contou tudo pra ela. Não, não tem como impedir isso. Ele falou, na verdade, a gente tem um truquezinho. Aí ele começa a brilhar, né? E ela falou, o que que tá acontecendo? Ele falou, não, um truquezinho que os Time Lords têm pra poder enganar a morte. Ele fala assim, eu acho que você vai estranhar um pouco por um tempo, mas eu ainda vou ser eu um pouco diferente. Isso. É, um pouco diferente. E aí, cara, ele explode, nós chegamos, eu sou uma muito putinha desse cara. E aí nós somos apresentados para o... Cara, na minha opinião, sinceramente, na minha opinião de merda, mas nós somos apresentados para o genial David Tennant, né, cara? Como Doctor Who. Sim. O Tennant, ele é surpreendente, sem sacanagem. Ele, pra mim, é que faz a melhor interpretação de doutor de todos que eu vi até agora. Eu acho que é o doutor mais cativante, sabe? É a personalidade do doutor mais cativante, sabe? É que eu vejo meio nele, assim, aquele cara que tá há 900 anos vendo pessoas que ele gosta morrendo e desaparecendo e tá começando a compreender esse negócio que ele vai ser sozinho pra sempre e não tem ninguém pra ficar do lado dele. Eu acho que o Tennant é o que interpreta isso melhor. O que eu acho legal da segunda temporada com o David Tennant é que a série, ela deixa de ser muito, ela perde muito, não sei se vocês notaram isso, ela perde muito do negócio do espaço, do alienígena, né? Uhum, ela deixa muito e ela volta pra Terra, né? Ela volta mesmo, de vez, pra Terra, cara. Se você, olha, nessa segunda temporada, você só tem dois episódios que se passam fora da Terra, cara. Sim, é verdade. Todos os outros são na Terra. Tem na França, tem episódio na Escócia, tem episódio em Londres, tem episódio no passado, tem episódio no futuro, tem episódio na Terra paralela, mas é tudo Terra, é tudo ser humano, raça humana. Tem o episódio do Big Bang Theory, que eles estão assistindo o Doctor Who, né? Aí o Raj vira pra eles e fala assim, vem cá, pra um sujeito que tem uma nave espacial que anda pelo tempo e espaço... Ele fica muito tempo em Londres, né? Exatamente. Ele fica muito tempo em Londres, né, não? Acho que isso aí foi uma questão do roteiro também, de escolha de roteiro, pra não fazer com que a coisa virasse um Star Trek. Isso, exatamente. E eu acho que isso, pelo menos na segunda temporada, foi o que me conquistou mais do que a primeira. Porque a primeira tem muita coisa fora, sabe? Muita, muita mitologia de espaço, de alienígena, de não sei o quê. E cansou um pouco. Já na segunda temporada, que ele fica mais na Terra e tem umas aventuras mais perto da minha realidade, isso me chamou mais atenção. E outra coisa que eu acho muito interessante, a segunda temporada traz muitos elementos de toda a história do Doutor. O que, por exemplo? Por exemplo, o cachorrinho lá, como é o nome dele? Ah, o K-9. K-9, ele aparece num episódio lá, junto com a Sarah Jane. Vamos abrir a roda. Enaltecer. Enlarguecer. Não, enlarguecer, animal. Enlarguecer a roda, bicho. Enlarguecer. Porque... Abre a rodinha, por favor. O Cyberman, por exemplo, que não tinha aparecido na primeira temporada. Né? Que também era um inimigo clássico de Doctor Who, né? Sim. Na primeira temporada ele tem uma referência a Cyberman, mas eles não voltam, ele só aparece assim, uma cabeça de um Cyberman. A origem dos Cybermen mudam da nova geração. Antigamente os Cybermen eram seres humanos, se não me falha a memória, Eu acho que eles eram, 99% de certeza, que eles eram humanos que foram substituindo. É mais ou menos aquela coisa lá da mulher que ficou uma pele só. Eles iam substituindo as partes deles por próteses, por protéticos, pra aumentar a vida. Só que isso foi se tornando uma coisa tão louca que eles simplesmente foram perdendo a humanidade. Até que não sobrou nada, só sobrou um cérebro dentro de uma carcaça de um corpo. O Cyberman da nova geração é uma coisa mais... como é que eu vou dizer? Mais vilão do James Bond, né, velho? Ah, quero fazer as pessoas virarem robôs. É, beleza. É o homem de lata do Mágico de Oz com raio laser. Cara, e vamos combinar uma coisa. Os Cybermen são ridículos, né, cara? Todo mundo fala dos Daleks, mas eu acho pior os Cybermen, cara. O Cybermen é tipo um... Parece Changeman. Não é aqueles caras, a cainha que aparecia pros Changeman antes de aparecer o robô principal? Sim, soldados Hitler. Que era um boneco com as peruquinhas louras, né? Isso, soldados Hitler. Mas eu acho que os Cybermen, eles fazem um contraponto muito legal no último episódio, porque na última tem a guerra entre os Cybermen e os Dalek. E isso é foda pra caralho. É muito legal. São é muito legal, cara. É muito maneiro. As várias raças bélicas do universo, né, cara? Não é, velho? É, porra, eu acho maneiro. O primeiro episódio depois do especial de Natal, que é quando o David Tennant ele assume mesmo o manto do doutor e descobre o negócio lá do Torchwood, né, e não sei o quê, embarcam lá na TARDIS e volta um inimigo já no primeiro episódio, lá da primeira temporada, que a gente achou que já tinha sumido, né, velho? Que é a mulher lá, esticada, a Cassandra. Uhum. Que Cassandra. A gente falou, é... Ah, o Michael Jackson do inferno ali. Michael Jackson ao cubo, né, velho? Isso. E é legal, e é um plano mó James Bond também a parada. Uhum. E como ela ganha profundidade também, né, cara? Apesar de ser. Apesar dos pesares, né? Apesar de ser só uma pele esticada, ela tem profundidade, né? Apesar de olhando de lado você ver só. Uma folha? É uma folha de papel, você vê por através dela. Cara, é. aquele episódio que ela entra dentro da Rose também é muito bom, né, cara? É, esse aí. É esse episódio. Não, pois é, justamente, desculpa, eu acabei falando errado. Esse episódio que vocês estão falando aí, que o desfecho do episódio, cara, é fantástico. Que, o que que acontece? Eles estão num planeta, eles estão em New York. É tipo, seria a 15ª ou 17ª versão de Nova York. Yeah. Em outro planeta, da puta que pariu, a grama é feita de, sei lá, de doce de maçã, uma coisa assim. O planeta é todo artificial, feito pelos humanos já, num nível evolucionário altíssimo. Uhum. E eles estão dentro de um centro de tratamento de doenças que é o mais avançado do universo. Que é tipo umas freirinhas, né, velho? Não sei se vocês perceberam as coisas, né? É. Mas umas freirinhas, são como as noviças. Umas freirinhas gatinha, né? Gatinhas, Mas não é que elas eram bonitas, era um gato. O gato evoluiu. Gata. Cara de gato, né, velho? Felinas, né? Aquilo, velho. Aquela merda me lembra aquela porra daquele filme, daquele Sonâmbulos? Ah, é o esse filme mesmo. Puta merda, velho. Aquilo não... Aquele que amou o filho com minha mãe. Filho com minha mãe, era uma putaria louca. É do bicho lá, como é que é o nome dele? É do Stephen King. Stephen King, cara. É. Passava no SBT direto, lá merda. Nossa, porcaria. No final, os sonâmbulos morrem porque os gatos matam eles, né, velho? Isso, era uma parada da época do Egito Antigo também. Era uma loucura do cacete. Stephen King, né, velho? Stephen King tem obras e obras, né? É verdade. Mas era muito bom, cara. Era muito bom, era muito engraçado aquela merda. Até porque rola um sexo incestuoso ali, que era maneiro de se ver. Pô, aí aquela mãe dele, hein? Nossa senhora, pelo amor de Deus. A latriz era linda. Hoje em dia ela morreu, sei lá, nem sei o que é. É, eu ali pegava minha mãe também. Mas cara, agora a maquiagem ali, você já vai percebendo que a questão técnica da série já vai melhorando. Porque a própria maquiagem das mulheres gato eram muito bonitas. Isso. A maquiagem é muito bem feita, né? Não, e eu acho legal que nesse episódio ele também encontra um outro personagem que a gente viu no mesmo episódio lá atrás. É. Aquela face de boa. A face de boa. E é muito fã, um personagem incrível. Mas enfim, dentro desse hospital, o que, que as gatinhas manhosas fizeram? Elas desenvolveram uma raça de humanoides para criarem anticorpos para todos os tipos de doença do universo. Então, assim, um pavilhão gigantesco com cobaias humanoides, que são humanos, né? Mas, assim, na série é colocada como humanoides. E como é que... Aquilo ali eu achei muito legal, velho. Como é que é o desfecho dessa história? Através do toque. Porque o doutor tá meio que empapuçado por todos os antibióticos do universo. Uhum. E ele toca nos bichos. E os bichos vão falar assim, ó, toquem uns nos outros. Aí os bichos vão espalhando a cura entre eles. Não, é bom que o David Tennant gritando, abracem-se, toquem-se, sejam felizes. Isso, cara, olha que legal, velho. Ele está pulando. Todo mundo tá passando, ele é muito empolgado, né? Velho. Ele é muito empolgado, né? É. Ele tava tipo numa micaria candanga ali, velho. É. Todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando. Não, se beijando ele fala, não. Cara. Todo mundo se beijando, todo mundo se abraçando. E aí a Rose pergunta, e agora, doutor Lee? Agora o quê? Ela, e essas pessoas? Ele, bom, você acaba de ver uma criação, como é que é? A criação de uma nova espécie. Uhum. E ele felizão, velho. É. Ele fica admirado com as coisas novas. O Eccleston não tinha muito disso. O outro episódio depois tem um lobisomem. E quando todo mundo fugindo do lobisomem, o David Tennant assim, olha, mas que bonito, uma criatura nova. Mas o que eu acho legal desse episódio é que ele é um episódio histórico. Não porque ele é muito bom ou qualquer coisa assim, ou tem entrado para os anais da história, mas porque ele traz um personagem da história mesmo, a Rainha Vitória, né, cara? Sim, que foi uma monarca muito famosa lá na Grã-Bretanha. Isso, na Grã-Bretanha, uhum. Enfim, e aí tem uma história muito louca lá de um lobisomem, não sei o quê. Mas eu acho divertida, a história é divertida. Agora tem divertido. Outro episódio que eu acho muito bom, que é a Garota na Lareira. Puta merda, esse episódio é incrível, cara. Cara, esse episódio é muito foda. É da Madame de Pompadour. Nossa, mas a atriz é lindíssima, linda, né, cara? Linda ela. E, cara, a história é muito maneira, porque eles chegam numa nave, não é isso? É uma nave que meio que criou um portal... Pra França do século XVIII, no meio de uma lareira, sei lá. Velho, é uma loucura, é uma coisa assim. Uma loucura, é uma ficção científica... Assim, do com começo força, fim, com força. Com força, com isso. Força. E é muito bem escrito. Muito legal é que, assim, a pessoa lá no século XVIII tem um contato com o doutor pela lareira. Uhum. E, assim, e os contatos que um tem com o outro é tipo assim: pro doutor passa segundos ou minutos e pra ela passa anos. Uhum. Né? E isso é muito legal porque ele conhece a menina quando ela era pequenininha. E vai até ela morrer. Adulta. É, ela tava morrendo, né? Não, e a personagem, ela é muito importante. Uhum. A Madame de Pompadour. Como é que é o nome? Madame de Pompadour, não é? Pompadour, é. Pompadour, a Madame de Pompadour era concubina do rei da França. Uhum. Exatamente. E. Ai, meu Deus, ela era uma puta. Na verdade, era. Mas, na verdade, não se usava essa terminologia. Os reis daquela época, eles tinham as concubinas, que eram. Uhum. Mulheres, pra eles meterem. Bicho, sim. Mel Brooks já falou isso na história do mundo. Isso. It's good to be the king, velho. It's good to be the king, velho. Ele tinha uma puta de luxo exclusiva pra ele. Uhum. E a Madame de Pompadour, ela é historicamente muito importante, porque ela influenciou diretamente o governo do rei da França. Uhum. E dizem que ela era uma erudita, ela estudava artes, lia muito, e ela era inteligentíssima, sem contar que ela era uma delícia. Os padrões da época do século XV, XIV, sei lá, da época que ela viveu. XVIII, desculpe. E a atriz que interpreta ela... É lindona ela. Pela madrugada, cara. Que loira. Uhum. Esse é um episódio muito divertido, vale muito a pena assistir. É porque a atriz é muito competente, né, cara? A atriz que faz a Madame, né? Mas nem só por isso, a interação dele com ela e como dele isso com ela é tratado no roteiro, porque é uma nave gigante, labirinto. E ela tá se alimentando, eu acho, das lembranças da Madame. A Rose fica com o filme do doutor, o Mickey tá na nave com eles, o ex-namorado da Rose. Esse episódio é muito bacana, cara. Ele é uma ficção científica daquelas, assim, roots e muito interessante. Muito interessante mesmo. É um episódio muito legal. Eu gosto muito desse episódio. Outro episódio que eu acho que vale a pena a gente citar da segunda temporada, na verdade é o episódio duplo, e que vai trazer a solução pro episódio final, que eles estão presos numa terra paralela, né? E a Rose descobre que nessa terra paralela o pai dela tá vivo, ainda tá com a mãe, ela acabou de... Ela nem nasceu. Ela não nasceu, é. Ela não nasceu e tal. Mas aí nessa terra paralela aparecem os Cybermen, e aí começam a assumir o controle de Londres, não sei o quê. Nesse o Mickey é um revolucionário, né? Uhum. Combatente. Eu acho muito louco essa terra paralela. É porque existe a teoria do multiverso, né? Uhum. Isso, exatamente. Que existem várias versões da Terra em diferentes níveis de existência. E a TARDIS, ela só pode viajar no tempo e no espaço, e não entre as dimensões. E acontece um acidente e ela consegue entrar nessa dimensão. E aí a gente se despede dentro... o plot final é o Doomsday, né? É. Que é meio fraco, né? Eu achei fraquinho esse ciclo dessa temporada. Mas o que eu acho interessante do desfecho da série... Que são dois episódios também, episódio duplo, que é o Exército Fantasma, né? Que na verdade você, quando começa a assistir, você não imagina o que vai acontecer. Uhum. E isso eu acho bacana, né? Eles chegam, voltam aparentemente pra linha temporal normal, né? E aí tem fantasmas de entes queridos aparecendo em casa, não sei o que. A mãe, inclusive, seu avô aparece aqui todo dia, não sei o que, em tal hora. E é mó loucura, não sei o que. E aí eles descobrem que tem a ver com a Torre Torchwood, né? Que não sei se vocês sabem, mas o Torchwood é um anagrama pra Doctor Who. Sim. Né? Sim. E inclusive o Torchwood foi criado no primeiro episódio da temporada, né? Uhum. Lá pela mulher lá que tinha a primeira ministra lá, não sei o quê. É, na época, o que acontece foi o seguinte: a Rainha Vitória teve contato com o Doutor e ela sabe que o Doutor é um alienígena e tal, ela sabe que existe essa invasão, entre aspas, alienígena na Terra. Ela sabe que existem seres de outros planetas. De outros planetas, e ela fica bolada, ela é a rainha do Império Britânico, então ela cria um serviço secreto, que é o Torchwood. Então o Torchwood existe desde a época da Rainha Vitória. Mas ele é reativado lá no primeiro episódio. Ele tava meio parado. Sim, ele é ativado quando tem a invasão do final da primeira temporada, né? No Christmas Invasion lá, né? Isso. Uhum. É a invasão, na verdade, do Natal, né? Dos alienígenas, do Papai Noel. E aí tem essa tal da Torre Torchwood, que é onde estão fazendo uns experimentos com esse negócio desses fantasmas, não sei o quê, e no final se descobre que era uma passagem dos Cybermen, e os Cybermen estavam por trás, não sei o quê, e no final tinha uma bola, que era uma nave, que não sei o quê, que tinha uns Daleks dentro, uma loucura do cacete, né? E aí vai rolar a guerra entre os Cybermen e os Daleks, e no final das contas o Doutor consegue descobrir como impedir, né, a guerra. Acaba que a Rose vai ter que se perder lá na Terra Paralela, né? Uhum. Sim, é porque a gente tem a despedida da atriz. A atriz resolve sair da série, né? A Billie Piper vai resolver fazer as aventuras de Bruna Surfistinha na Terra do Prazer. Eu não entendo esse povo, velho. Tá, a mulher é conhecida mundialmente pra fazer uma série que ninguém nunca viu. É. A entender. E o plot que eles dão é que a Rose é absorvida pro universo paralelo. Então ela vai existir lá naquela terra onde a tecnologia é maior. E o pai dela e a mãe dela estão vivos, né? E o pai dela é podre de rico. A despedida dos dois é muito tocante. Muito bonito. O desespero do Doutor vendo ela sendo absorvida é terrível, né, cara? Nossa, foi ali que o David Tennant me convenceu de vez, cara. Ele gritando, não! Foi verdade, não, não! E ele tentando entrar em contato com ela pela última vez, ele falando assim, eu tô absorvendo a energia de toda uma supernova só pra mandar essa mensagem pra você. É, essa parte E ele fica, e a gente fica todo doido pra ele falar um I love you e não dá, né? Eu acho tocante ali o final, a despedida dos dois, eu acho bacana. É muito Mas bonito, antes da gente encerrar, eu acho que a gente tem que falar de dois episódios que pra mim são os dois melhores episódios das duas temporadas, que são os episódios do Planeta Impossível e do Poço do Diabo, velho. Ai, o poço do diabo que ele conta com Satanás? Caraca, velho. Nossa senhora. Sério, velho. Olha só. É um episódio duplo, porque um segue pro outro, né? Uhum. O primeiro episódio, eles estão na órbita de um buraco negro. A TARDIS pousa numa estação espacial que tá na órbita de um buraco negro. Tá estudando, né, um buraco negro. Sim. Isso. O que é uma coisa impossível de acontecer, porque o buraco negro suga qualquer coisa. E aí eles ficam... Cara, não se sabe. Não se sabe, Bruno. É, não, assim, em teoria, né? É, acho que nem teoria eles conseguem. Os físicos atuais, eles não conseguem... Você fica assim, ah, o que é o buraco negro? Cara, é uma anomalia. É uma... Não, eu sei, mas o que eu tô dizendo é que assim, ele mesmo... Eles dizem que seria... Ele fala, O próprio Doctor fala, assim, não era pra gente estar aqui, sabe? É impossível a gente estar nesse lugar que a gente tá agora. A gente tá nesse lugar agora, porque a gente tinha que estar sendo ouço, já ter sido sugado, enfim, não é real, sacou? Ele fica em parafuso, velho, né? E aí é uma expedição da Terra, aí tem uns alienígenas UD. Você lembra dos UD? Lembro, que são os alienígenas criados pra servir. É, na verdade eles não são criados pra servir, eles foram escravizados pelos humanos, né? E o episódio vai se encaminhando pra uma coisa, eles estão escavando lá no tal do meteoro que fica orbitando o buraco negro, né? E aí o doutor resolve ir junto e não sei o quê, e quando ele chega lá na frente, é um buraco, e quando abre a porra do poço lá, a gente fica assim, cara, o que que vai acontecer? E aí o episódio inteiro do Poço do Satã, o Poço do Diabo, é sobre religião, cara. Exatamente. É uma coisa que é importante que a gente nunca falou, nem no episódio 10, nem nesse agora. Doctor Who nunca entrou no mérito das religiões. Nunca. Ele nunca entrou com Jesus, ele nunca encontrou com Jesus, ele nunca encontrou com Buda, ele nunca encontrou com Dalai Lama, nunca encontrou com ninguém ligado à religião. Mas existe uma religiosidade por trás dos episódios. Eu não sei se vocês concordam comigo. As regenerações do doutor são reencarnações. Sim, ou sim. Ressuscitações. Ou ressuscitações. Uhum. Até mesmo como espírita, mas eu enxergo aquilo ali como reencarnações. Porque a essência é a mesma, só que a personalidade muda. E aí a gente entra na questão do mérito, que esse episódio fala sobre religião sem falar sobre religião. É. E é engraçado o monólogo do doutor nessa cena, né, Brunão? Porque ele fala assim, mas é impossível, devido à questão de um demônio. Aí ele começa a pensar, ele fala, mas peraí, em todas as raças, todos os planetas, existe o culto a um ser demoníaco, um ser obscuro, não é assim que ele fala? É, ele por fala aí. Que toda religião e toda crença tem uma figura demoníaca parecida com ele. Isso, exatamente. E que esse ser, esse alienígena, né, seria a personificação dessas coisas. Enfim, no final das contas, esse capeta aí... É o capeta, é o diabo. É o capeta mesmo, é o diabo. Tava tudo querendo pra ele escapar lá do buraco negro, do buraco onde ele tava enfiado. E o buraco negro ia ajudar, ia ser um enxerão, não sei o quê. Enfim, o episódio é fantástico, velho. Incrível, o episódio é redondo, cara. É redonda a parada. E quando... O negócio, ele fala que é o diabo, velho. Sério, eu fiquei arrepiado, velho, na hora. Foi aquele episódio que eu falei no começo, na minha abertura, de que eu explodi minha cabeça. Eu falei, caraca, que foda, não sei o quê. Porque é um episódio pra você ficar assim, cara, como é que os caras pensaram nisso, velho? Agora é um pouco, como é que eu vou dizer? Ele não tem uma explicação certa, porque a gente não sabe se o capeta existe por causa que as raças pensam e ele se materializa, né? Ele seria tipo a materialização da forma, do pensamento, ou se ele realmente é uma entidade que persiste. Isso, mas ele não precisa explicar isso, né? Não, exatamente, ele não precisa, mas assim... Eu acho legal é isso mesmo. Ele deixa subjetivo, né? Isso, fica isso. Essa dúvida. Tanto que o doutor vira e fala assim, eu vou te matar. Ele vira e fala, pode matar, eu vou voltar. Pois é, muito foda. E, cara, eu sempre volto. E no final, Dr. Who... Ele vence o diabo, velho. É. Não, velho, ele encara o diabo. E é um senhor diabo, hein? É um senhor diabo, velho. Ele não mata o diabo, mas ele consegue derrotar. Derrota o diabo, velho. O diabo. Ele aprisiona o diabo de volta. O bicho ele é. Caraca, né, velho? É engraçado pensar, né? Vou tentar descrever pra uma pessoa que tem um episódio dessa série de ficção científica que eu adoro, em que ele encontra o capeta. E aí, tipo... Exato. Como é que você vai descrever isso pra alguém, cara? É difícil, mas, no episódio dessa semana o doutor enfrentou o capeta. Oi? É. Que capeta? O Lúcifer? É. O católico? É. Também. Também, Aí a pessoa pergunta pra você, mas não é uma série de ficção científica? Então... É científico, cara. Ele explica. Isso, ele explica de forma científica o capeta, velho. Olha que foda. Acho que vale a pena você que nunca acompanhou, se você resolveu mesmo assim ouvir esse programa sem ter visto a série, cara, faça um favor a si mesmo, assista, mas assista com esse olhar de que o que importa não é o que você tá vendo, mas sim a história que está sendo contada. Não vai se prender a efeitos especiais toscos ou orçamentos, né, parcos. Não, presta atenção nos diálogos. Presta atenção no que é passado na série como um todo, né, nos ensinamentos. A série é muito rica disso, cara. Corre atrás, cara. Segunda temporada. O Netflix, vou fazer a propaganda mesmo, os caras não estão pagando, mas foda-se. Ah, mas Netflix, é bom. Netflix é bom. Tem todas as temporadas até a sexta temporada. É, com um adendo. Tem episódio faltando, né, Vinícius? Tem 3 episódios no final da quarta temporada faltando. Ah, eu só não sabia. É, que é justamente o final, a morte do Tennant. É quando o Tennant regenera. Eles não têm na Netflix. Ah, isso é uma coisa pra gente reclamar lá, hein? Mas, enfim, a primeira e a segunda temporada estão completinhas. Se você quiser... assistir. Estão completas em HD e som original. O primeiro mês de Netflix é grátis, cara. Tu entra lá, faz o primeiro mês, já assiste a primeira e a segunda temporada. Se você gostar, você assina. Pô, e é baratinho, cara. É troco de pinga, velho. Sério. Não. São 3 episódios por temporada. Se você assistir um episódio por dia, dá pra ver 12 temporadas e meia. Último episódio lá do Dia do Juízo Final, tem a despedida da Rose, é o último episódio em que ela... É muito fraquinho esse episódio, cara. Se despede, né? Uhum. Eu acho que a última cena é bonita ali, a despedida dos dois e tal. E ele termina com um gancho incrível pra terceira temporada, né? Que ele tá lá, de repente, na tarde, aparece uma pessoa vinda do nada, vestida de noiva. What? What? Cara, eu fico pensando as pessoas assistindo aquilo na época, o desespero que deve ter sido, né, velho? Uhum. Porque aparece uma noiva dentro da TARDIS. Uhum. Não é isso mesmo que acontece, uma noiva aparece no meio da TARDIS. Ele tá tipo deprimido, pô, que merda. Nem via a pepeca da Rose, que saco. É. Mundo chato. Aí de repente ele olha pra trás e tem uma ruiva. Uma velha ruiva vestida de noiva. É. Aí ele fica, what? E ela indignada com ele, achando que ele sequestrou ela. É, aí acaba o episódio. Acaba o episódio, acaba a temporada. E foda-se. E é como a gente vai acabar esse episódio agora. Isso, foda-se você. Você quer saber? Vai ficar tendo que esperar aí.